A Bíblia para mim, episódio 3. Ou Deus te afasta do pecado? Já se diz que ou Deus te mantém longe do pecado, ou o pecado te mantém longe de Deus. João diz em sua primeira epístola: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. 1 João 5:18. Não é possível ter paz com Deus e estar em paz com o pecado. Quem ama o mundo e as coisas do mundo não tem o amor do Pai. Do mesmo modo acontece com a Bíblia. Se não temos paz com Deus e a paz de Deus, a Bíblia nos parecerá desinteressante. Ou não entenderemos nada, ou ela não fará sentido em nossas vidas, ou será muito incômoda para nossa consciência. De qualquer modo, uma vida de maldade, com pecado não confessado, nos mantém distantes da glória de Deus e da bênção da sua palavra. E uma vida de santidade e perdão abre as portas para a satisfação com Deus e com tudo o que Ele tem para nós, independentemente das circunstâncias. Vamos então terminar lendo Tiago, capítulo 4, versículos 4 a 9. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura: o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes ele dá maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. E converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Eu me despeço em nome do Senhor Jesus.